A gente luta contra o veneno que inalamos antes de nascer e que se instala desde então, querendo nos matar. A gente foge do morcego que sobrevoa nossas cabeças, tentando furar nossos olhos a passar a sua raiva. Nossa carne envenenada, posta ela nesse tabuleiro de xadrez para sermos manipulados. Nesse jogo somos peões esperando o dia ser rei. A gente sempre é desafiado, já que a vida é um desafio. Alguém morre para outro nascer. O mais chato é não saber quem será o escolhido. Quem sabe o antídoto faz efeito. Enquanto isso, não me matem de susto. Haverá um dia que será o fim. Mas se formos unidos, será sempre final feliz.